pega um drink e vamos conversar. Traje minha boca toda para começar. Sua intenção chama a atenção, sinto a tensão. Eu pego a sua mão e colo aqui no meu peito. Sei que te excita e você gosta desse jeito. Aqui é perfeito, tá fazendo efeito e não para, não, não, não. Então vem cá que eu vou te dar prazer, vai te amarrar, eu vou te enlouquecer. Na tua, pode apontar, vai me acertar. Quero te provar. Veja no meu olhar. Traz minha boca toda para começar. Sua intenção chama a atenção, sinto a tensão. Eu pego a sua mão e colo aqui no meu peito. Sei que te excita e você gosta desse jeito. Aqui é perfeito, tá fazendo efeito e não para, não, não, não. Então vem cá que eu vou te dar prazer, vai te amar.